Só um instante para copiar, o telematango. November XI Tango, reporte no vertical do pedágio. Reportará na vertical do pedágio, senhor. Olympus 48, novo 360 à direita, reporte interceptando. Reportará, mantém a perna do vento. Mike Golf Mark no solo 58, frequência livre, confie só a procedência. Parecia, Zulu. Enter. E agora de novo, 1, 2, 3, 4. Clareza 5. Obrigado. Nove, dois, quatro, decolado 5, 8, 19, 35, boa viagem. Boa. Torre, pode confirmar o ajuste altímetro para 90 Tango? Ajuste 1012, no 012. 1012, Tango. Torre, o trip 5595, boa tarde. 5595, boa tarde, avistado, cheque trem, pista no zero, pouso autorizado, 120, 12, 5595. 5595, passou, externo, baixar, travado. Olympus 48 ainda com 360, pode interceptando do vento, Olympus 48. Passará a ingressão na do vento, Olympus. China 6320, turn right, head 050, the limit is localized. Turn right, turn 050, the limit is localized. Ocean 6320. Eco Mike Tango, autorizado subida para 2 mil pés inicialmente. 2 mil, Eco Mike Tango. Autorizado central, Oceané 6210. Oceané 6210, autorizado. Final ILS X-Ray pista 110, reporte estabilizado no localizador. Porta lá, 6210. 154, autonomia. 3 horas e 45. You can do it, no problem. 1909-6320. Controle Salvador, o November X-8 Tango. November X-8 Tango, prossiga sobre voo até o pedágio November X-8 Tango. Positivo, até o pedágio ou sobre voo a baixa altitude, senhor. Mas totalmente condicionado ao tráfego e na sua escuta total, November X-8 Tango. Kinetic 320 to intercept the localized, turn your right heading 060. Take heading 060 to intercept the localized 6320. Chanel 6141. Gente, mantenha a posição antes do ataque sujo de leite, Chanel 6141. Ok. Hotel Serra Charlie. Prossiga ainda na prova da rotatória, atento à aeronave no circuito da pista 110, o tipo um Papa 3 Alpha Mike, o Hotel Serra Charlie. Certo, estou visual com o tráfego, está vindo 12 horas. Pessoal, vai manter, vai cruzar o aeródromo aqui, conseguir ver o litoral, é isso? Genetic switches here, descend to 2,000 feet and you clear ILS X-ray final runway 10, report establish on the localized. 2,000, at the moment establish on the localized course runway 10, which is 6320. Hotel Serra Charlie, chame Torre Salvador em 1,98, decimal 6. 18,6, graças, boa tarde, bom trabalho. Genet 6210, chame Torre Salvador em 1,98, decimal 6. 18,6, graças. Chanel 6320, contact Salvador Tower, 118.6. Salvador Tower, 186, Ocean 6320. Mantendo 500 pés no setor, vai aproximar aqui pro setor norte, a vertical de Lauro, ok? Cinco, 595, solo 02, liberão 219. 219. 6210, Ocean na escuta. Positivo, senhor. Continua a aproximação, checa o trem, correção, pouso autorizado, 120, 112, 6210. Passado travado, livre pouso, 6210. Olympus 48, para ingresso na do vento. Ingresso e mantenho no meu pés com 360, novo 360, Olympus 48. 48. Treinado 4, mantenho o pode esperar. 1-1, Tapatango até o Serra Tiara na escuta da torre? Na escuta da torre, senhor. Intenção de pouso é? A minha intenção é o PAC 4. Tati 4, tem um heliporto alinhado com a pista 17, é o grupo Zulu da Enrimar Taxaéreo, final de 3 milhas, vai decolar um esquilo de cor preta, se eu não me engano, deixa ele ponto, final no 7 aprovado, chame na cor. Certo, ficará atento aí com o tráfego do nosso colega. Qual o seu tipo, um esquilo? É um esquilo também. Sente, um esquilo, chame na cor pro Tati 4, até o Seat Charlie. Certo, já estou visual aqui com a Enrimar Taxaéreo. E vou passar um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho. Gente, final no 7 aprovado, até o parte 4 na sequência é autorizado, até o Seat Charlie. Ah, o colega está em solo ainda, senhor. Estou visual com ele. Gente. Salvador Tower, Oceania 6320, on the LS, runway 10. 6320, como o Watermark with Lina Gear Downlock, 6320. I call you back, run the Watermark, 6320. Depois do gol 3661, pode iniciar? 2-4. Gente, coronado 2-4, aguarde para chamar o centro. Sim. Será autorizado, ainda não. Muito obrigado. Alô, Salvador. Prossiga. Estava reparando aqui na casa. Vou verificar. Cricket, Oceania 6320. Original approach and send by landing clearance, Oceania 6320. Standing by for landing clearance, Oceania 6320. Olympus 48 vai alongar a perna do vento, quer alongar a perna do vento, vai reportar visual com o airbox da Avianca, 4 milhas final no zero, da final do ano zero. Ciência visual com tráfego. Prosseguir o puxo, está 361. 3-1-4. Torre, o hotel de Matango está fora do solo, acionado 0143, foi o transponder anterior. Gente, livre puxo, está de quanto era dado? 05 vai prosseguir paralelo à aproximação no zero, mantendo 500 pés, informa o tráfego, mantendo 1000 pés, é um P3 da Força Aérea. Ah, visual com os dois tráfegos, o que está no circuito e o que está na aproximação, seguindo com proa noroeste, o hotel é matando. 6320, neutral runway 10, the wind is 120 degrees, with 10 knots, traffic the left side, the is Papa 3, they're maintaining 1,000 feet, the downward leg of runway 10, okay? Roger, Ocean 6320, clear following the runway 10. Confirma a aeronave? Então, Julé, proceed de retorno, ré a Veracruz e Interlagos. É bom, código frate. Matango tá na escuta? Ah, na escuta, senhor. O senhor tá mantendo 500 pés, confirmando. Afirmativo, 500 pés, 200 pés sobre o terreno. Afirmativo, mantenha 500 pés, doutor Matango. E informe já para prosseguir para o pouso, é isso? Na em Serra Índia, tinha Alex aí? Afirmativo, realiza pouso e embarque de passageiro e chamará quando decolado. Tango, meu tal Charlie, mantém escuta. Para o centro ali do Iguatemi, a baixa altura 500 pés. Cruza final, Tolima Tango, reporte na curta para pouso, vento 120 graus, 12 nós, Tolima Tango. Tango. Mensageira base para o Olympus 48. Estimativo, Olympus 03, autorizado base, reporte na curta final, o vento 120 graus, 12 nós. Tem, girando base, Olympus 48. 394, Alima tem, cabeceira 1-0, agilizando, gol no 394. Alima tem, o gol no 394. Portão 5. Desceu, graças. After all, and after runway vacation 129, Ocean 6320. 8, decimal. Aeronave acionada 0143 na escuta do controle. Canto 3144, mantém a posição. Mantendo. Rádio no zero, vento 120 graus, 13 nós. Tem nível ainda, cola o gol 1394. Se afastar por mais quantas milhas? 1366, não consigo alternativa. Aracaju. 48, a forma ajuste no 012. Continua a aproximação, aguardando autorização. 4-8. Ground, Ocean Air 6320, good afternoon. Ocean Air 6320, approve de taxi via taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Alpha before Juliet. Salvador, o trip 5489 para pushback acionamento. Trip 5489, coordene o pushback equipe de solo, autorizado acionamento, chame para o táxi. Chamarei para o táxi, 489. Muito livre, toque remetido 10, vento 120 graus, 13 nós. Livre, toque remetido, Olympus 48. 394, decolos 10, controle 1935, bom voo e boa tarde. 1935, obrigado, bom trabalho. Bom meia. Gente, obrigado, senhor. Bom trabalho aí. Tem um gol no 600, do Boeing 737, como número 1 para... para o táxi. Sente, como número 2, 361. Ajuste no 012, o vento 120 graus, 120 graus com uma dúzia de nós. Sente, Mike Fox, sonda presente e direto o final do ano 7. Afirmativo. Sou eu, gol 1-3-3-3, visual com o tráfego na curta, enquanto espera a guarda. Após o tráfego ali, mantém, cabeceira 1-0, gol no 333. Após o tráfego ali, mantém na 1-0, gol no 333. Proa da rotatória. Proa da rotatória, parceira presente, o Gilete Veto Chá. Tudo esse momento. 108 no Ponte Bela, táxi Proa, táxi autorizado via Intel, gol 900. Suba para 3500 pés, mas como é que tá no ar? Matango, confirme se vai pousar e após decolar. Após decolar, eu levo uns, alguns minutos no solo aí para embarque dos passageiros. Vou ter que fazer uma nova notificação, ok? Hotel Limatango. Ok, então, vai estar em contato com a sala IF. Afirmativo, reporta o solo controlado, 120 graus, 10 nós, Hotel Limatango, e chame para nova decolagem com a nova notificação. Afirmativo, a torre poderia confirmar se o telefone já está bom aí do... Fala, yes? Primativo. Ok, obrigado. Call 116, com a cadente clear via Mari arrival to 2000 feet, altimeter 31012. Hey, clear Mari arrival, via my arrival, 2000 feet, 1012, azul for 116. 3, tráfego à esquerda, P3, mantendo mil pés, perna do vento 1-0, não interferirá com sua decolagem, tem libidão no 0, vento 1, 3, 0 graus, 1-0, nós. Entendi, tráfego 1-3-3-3, Imagina o Xamé 320, posição 13. Posição 13. Salvador, o trip 5489 com 58 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador, pronto para o táxi. 1500 pés e vai manter esperando o setor com curvas à esquerda, à direita, corrigindo. Curva à direita, reporte interceptando a perna do vento, dá no zero. Matias, iniciando curva à direita e acendendo para 1500. Torre Salvador, gol 900 no ponto de espera da 1-0, pronto para a linha de decolar. 600 ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém, gol 900. 3661 no ponto de espera, pronto. 7, o Fairmax Fox. Mac Fox, tem livre pouso no 7, o vento 120 graus, 12 nós. Tente, Mac Fox. 118,6, muito obrigado, boa tarde, tchau. Boa tarde. Mantenho a posição devido, eu tenho um ATR da Trip, iniciando táxi no pátio 3 para o pátio principal, via Índia. E após passagem do Trip, estou autorizado a coordenação do pushback pit solo e acionamento e chamo para o táxi. Presente, estão agilizando, direto Victor Charlie, direto curta final no 7, reforço na curta, o vento 120 graus com 12 nós. Gente, vai agilizar para 17, Papa Romeo, direto Victor Charlie. 333, contato radar, suba para o nível 360, cruzar 2 mil pés, autorizado por Odileda. Mais 2 mil por Odileda, voo 1333. Uno 394, suba restrito nível 340 e dá presente pro de bridge. 340 restrito, voa bridge, Uno 394. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3154 com a Serra. Boa tarde, TAN 3154, acione identificação de subir chegada a Mari para o nível 050 QNH 012. Desce via pro 050. 500 Olympus 48. Permanece a longa do vento ou outro 360? Novo 360, Olympus 48, aguardando autorização. Tem um tráfego já na curta final no 7. Seguinte, outro 360. 600, livre decolagem, pista no 0, vento 120 graus, 12 nós. Livre decolagem, pista no 0, voo no 600. Juliette Vitor Charlie, desça para 1.000 pés. Ok, 1.000 pés, tráfego à frente, 12 horas. Perna do vento da 1.0, mantendo 1.500 pés, tráfego 1P3 da Força Aérea. Tem essa visão com a tráfego da centro para 1.000, Juliette Vitor Charlie. Salvador, boa tarde. O Papa Tango, Vitor Juliette, proa da rotatória visual com o campo. Gente, eu vou Vitor Juliette, desça para 1.000 pés, reporte rotatória, ajuste 1.0, 1.2, 1.000 pés descendo. Iniciando descida 1.000 pés, reporta rotatória, Alfa Vitor Juliette. Livrou, Serra Mike Fox, obrigado, boa noite, boa tarde. Gente, boa tarde, Serra Mike Fox. Tanto 3661, ali mantém, cabeceira 1.0. Ali mantém, 3661, 1.0. Aí da pista, decola da pista 1.0, primeira curva à direita. Saída da El, Lida, pós Lida, Ildes, controle Salvador operando em 1.19, decimal 35, acione 5522. Sada Guarulhos no 360, decola da 1.0, curva pela direita, saída da El, Ildes, controle opera em 1.19, decimal 35, o transponder é o 5522, 8663, 1.5. Corrigindo, 8325. Saída da El, Lida, pós Lida, Ildes, na Upper Whisky 50. E o transponder 5522. Saída da El, Lida, Lida, Ildes, na Upper Whisky 50, transponder 522, Ocean Air 6315. Ocean Air 6315, o desligamento correto, após ponto para pushback e acionamento. Cliente 6315. Livre ascensão, voo no 600. Uno 394, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Prêmio 1, livre decolagem, pista no 0, vento 120 graus, 12 nós. Livre decolagem, pista no 0, canto 331. O Vimeirão foi a fim de evitar órbita próxima rotatória e sequenciamento da pista 17, em condições visuais, voar na proa 290 por 3 minutos? Paciente, vai voar na 290 por 3 minutos, vem de Vimeirão. Charlie no solo 18, confirme estacionamento. Bate 5, cara. Ala direita, parte 5, então boa tarde, Juliette Vitor Charlie. Obrigado, muito obrigado. Número 1 no decolo 18, controle 19-35, bom voo, boa tarde. Buenas, graças 3GL1, Santos. Controle Salvador, boa tarde, T3661 na saída Coral. Boa tarde, T3661 no contato radar, suba para nível 140 na saída Coral. Ao cruzar 2000 pés autorizado, pro de Coral. Muitíssimo obrigado, 2000 Coral para 140, T3661. 2 nós. Paciente, ajuste 10 no 2, reporta final 3.017, Asa Vitor Juliette. Azul 416, clear ILS X-ray approach. We report established. Azul 416. Índia November Alpha, o tráfego, o precede nacional da 17. O tipo 1 Charlie 150 está no momento a 9 horas 3 milhas. Autorizado a reassumir navegação proa da rotatória e chame torre 198 decimal 6, Índia November Alpha. Reassumindo a navegação proa da rotatória, chamará a torre 186, Índia November Alpha, boa tarde. Boa tarde. 1333, subrestrito nível 340. Ah, o 340 restrito, voo 333. Ajuste 10, 12, mantenha no mil pés. Mantendo no mil pés, vai agilizar na medida do possível, final 17, curto onde November Alpha. Mike Tango para serviço de informação de voo e alerta, chama o centro Recife em 128, corrija 126, decimal 0, caso negativo 128, decimal 8. Web Mike Tango. Zero curva esquerda, suba para 1.500 pés, mantendo a perna do vento na 1.0, vai reportar outra vez norte da torre. Sente acendendo para 1.500, iniciando curva esquerda. Olympus 48. Tráfego à esquerda, P3, mantendo 1.500 pés, perna do vento na 1.0, não vai ter trico, só decolagem, está livre da 1.0, vento 1.20 graus, 1.3 nós. Iniciando a decolagem 5489. 5 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 1251, 13325, boa tarde. Boa tarde. Quero também, não teve não? Via para 2000 pés, autorizado final, ILS X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no lote 3154. Tá vindo aí? Com embarque, a contagem não batia. Qual que é o Cataeco, que é isso? Pessoa. 3144, autorizado táxi para ponte verde da 1.0, via taxiway Índia e Alfa. Confirme pessoas a bordo no meio alternativo. Afirmo, 98 a bordo com 5 e 10 de autonomia alternando João Pessoa. E 110 a bordo, João Pessoa aí. E... são 5 horas e 10 de autonomia, 9 e 8 a bordo, alterna João Pessoa. Ok, então 3144, 3 ataques, ponto de espera via Índia, Alfa, ponto de espera chame Tom em 1 no decimal 6. 386 no ponto de espera, 3144. Estão aguardando a pista livre, Índia November Alfa. 5489, decolos 22, controle 19-35, bom voo e boa tarde. É, chama pra Antônio, boa tarde. Controle Salvador, voo no 600. Voo no 600, controle. Condição de coordenar com o centro Recife, a nossa extensão 390. Voo número 00, solicite ao mesmo em 126 decimal 85, alterno 133 decimal 65. 2685-3365, boa. Boa. Controle Salvador, Papá Romeu, Romeu Fox Lima. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, controle. Decolado do LC, vai controle de Salvador, tá mais 4 minutos. A gente confirma, já está acionado algum código, Romeu Fox Lima? Tá 2000. Se a gente acione o código 0120, Romeu Fox Trote Lima, só confirme pessoas a bordo e o local de decolagem. Grupo Zulu, Simões Filho, Licia, e o POB 02. Gente, pro da rotatória, o Romeu Foxtrot Lima, atento à aeronave a 15000 pés no circuito de tráfego da pista 10, Romeu Foxtrot Lima. Positivo, atento à aeronave, o Fox Lima, tá, comprou de da rotatória. Controle Salvador, boa tarde, 35489. Boa tarde, 35489, contato radar, suba para o nível 200 na saída arbor. Azul 4116, Tower Charles, runway 110. Azul 4116, contact Salvador Tower 118.6. 118.6, Azul 4116. Controle Salvador, muito boa tarde. A triplo Papá Romeu Lima. Romeu Foxtrot Lima, chame Torre 1 no 9, decimal 6. 18.6, Fox Lima. Salvador Tower, Azul 4116. Dois a bordo. Agilizando o Alfa Vitor Juliette, reporte livrando no 7. 7 Lima. E o Papa 3 no circuito de tráfego da pista 17 de Salvador. Papá Romeu Lima. Paciente, comprou da rotatória, Papá Romeu Lima. Clear. Presente. Torre Papá Romeu, Romeu Fox Lima, na final da Macete. Zona Salvador Romeu Papatango, QNH no 0, no 2. Afirmativo, o helicóptero, está na final da Macete, está visual com a nave na 10, mantendo 1500. Afirmativo, Romeu Fox Lima, continua a aproximação, guardando autorização para pouso. E mantenha 500 pés aqui, então o tráfego já mantendo a perna do vento da 10, tráfego P3 da Força Aérea, 1 mil pés. Positivo, vou manter 500 e vai seguir para 17 após a passagem do vento. Torre Olympus 48, mantenha do vento. Normal de novo. Está recebendo bem? Bem, alto claro, senhor. Gente, obrigado. Solo, boa tarde, Ocean Air 6142, informação Sierra. Ocean Air 6142, aguarde cópia. Na escuta. Runway 10, Azul 4116. Então 3144, chama o controle de 3935, decolou os 26, bom voo e boa tarde. Obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, TAN 3144. Boa tarde, TAN 3144, contato radar, suba para nível 370, na saída Momo. Localizador 3154, 370, saída Momo, 3144. Controle Salvador, Papa Romeu, November X-Ray Tango. Papa Romeu, November X-Ray Tango, controle. November X-Ray Tango já terminou o sobrevoo sobre o pedágio, senhor. Está autorizado o cruzamento da pista 17 e a pista 10. Para o litoral sul, ou se for não possível, o November X-Ray Tango vai pela rotatória. Vai até o final da barra e volta, senhor. 3154, chame Torre Salvador em 118 decimal.